A terra se cobriu de gafanhotos, consumindo tudo ao redor. O Egito mergulhou na escuridão, tão densa que podia ser tocada. Mas sobre Israel havia luz, tua presença iluminava teus filhos. Teu plano seguia firme. A libertação se aproximava e tua mão guiava cada passo. Tu és o Deus que separa luz e trevas, o Deus que conduz a liberdade. Luz eterna.